pensamentos mais secretos escondidos entre sonhos. Todos são tão nebulosos quanto a noite mais profunda, mas são inconcretizados pelo tempo, pela dúvida. E o que temos a perder? Um minuto sem porquê. E o que tenho a fazer? Acredita que um dia você voltará. Acredita que nem tudo acabou pra nós dois. Acredita que um dia você voltará. Acredita que nem tudo acabou pra nós dois. Pra nós dois. Você não vê as estrelas, são os labirintos da alma mergulhados no horizonte, mas não são mais tão confusos quanto o medo do silêncio, daquele eterno minuto que não foge à memória. E o que temos a perder? Um minuto sem porquê. E o que tenho a fazer? Acredita que um dia você voltará. Acredita que nem tudo acabou pra nós dois. Acredita que um dia você voltará. Acabou pra nós dois. Pra nós dois. O que temos a perder? Um minuto sem porquê. E o que tem?